tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. Olá, você que nos ouve. Nesse podcast vamos entender, conversar sobre a 12ª Feira Anarquista de São Paulo. Essa conversa foi em momentos com os integrantes do NELC, com o CCS aqui de São Paulo e com o pessoal da Biblioteca Terra Livre, também aqui da cidade de São Paulo. Vamos estar acompanhados aí de boas músicas, né? Luta de classes, livros com catarse, povo forte também, e o BG aí, uma sugestão do pessoal da Biblioteca Terra Livre, Ordinária Hit com Patrão. Quem somos? Somos os eternos anarquistas! Os eternos inimigos da ordem burguesa e capitalista! Agora e sempre! Os inimigos da propriedade! Do salário! Das leis! Das religiões! Do militarismo! Da estupidez humana! E da desigualdade social! Guerra de classes já! Ah! passada contra a ilusão capitalista. Olá, eu queria agradecer o espaço do podcast No Tendo Tempo. Aqui quem tá falando é o Marcolino, né? Para quem não me conhece, eu participo do movimento anarquista, dos coletivos organizados desde os meados dos anos 90. Em 2010, a gente fundou o Núcleo de Estudos Libertários Carlo Alighieri, aqui na Baixada Santista, e em 2012 a gente abriu a Biblioteca Carlo Alighieri, né? Esse nome a gente fez em homenagem ao Carlo e à Anita Alighieri, que foi um casal de militantes anarquistas, né? O Carlo italiano, ela espanhola. Os dois participaram da experiência da Revolução Espanhola. Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, eles participaram da luta clandestina contra o fascismo, né? O Carlo foi preso em diversas ocasiões, inclusive em campos de concentração sob domínio fascista e até nazista, mas conseguiu sobreviver, e nos anos 50 eles se mudaram para o Guarujá e continuaram participando do movimento anarquista aqui brasileiro do período. Então, como a gente abriu a biblioteca, né, aqui na cidade do Guarujá, a gente resolveu homenagear eles, né? Que tiveram uma história pouco conhecida e que a gente procurou estar resgatando com o tempo. A biblioteca, então, foi fundada em 2012, aqui no Guarujá. É um centro de documentação anarquista, de acesso público, né? O nosso acervo é composto por centenas de livros específicos sobre anarquismo, mas também de outros assuntos, como movimento sindicalista, feminismo, socialismo em geral, movimento negro, né? O acervo também é composto por materiais em outros formatos, como jornais, brochuras, informativos, cartas, cartazes, fotos e diversos outros, né? A biblioteca, além de ser um centro de documentação, né, ela funciona como a sede, né, do Núcleo de Estudos Libertários Carlo Alighieri. É um espaço para atividade pública. A gente tem como finalidade auxiliar a fundação de outras bibliotecas populares e centros de documentação autônomo em diferentes localidades, né, procurando sempre estabelecer uma atuação em conjunto com esses grupos, com os movimentos sociais aqui da região, né? Nossos princípios são a autogestão, o federalismo, a ação direta, o apoio mútuo. A gente promove o livre pensamento, o autodidatismo, a cultura popular e libertária contra as amarras do preconceito, da discriminação e da ignorância, né? As pessoas que tiverem interesse em colaborar com a gente podem estar participando, divulgando as atividades que a gente realiza, né, contribuindo financeiramente com a biblioteca, nos convidando também para parcerias de atividades, adquirindo livros, doando materiais também para o nosso acervo, ou então realizando qualquer tipo de trabalho voluntário, como tradução e outro tipo de apoio, divulgação, né? Quem tiver interesse é só entrar em contato aí através do e-mail nelka@riseup.net, beleza? Inclusive, aproveitando o espaço, falar rapidamente das nossas últimas publicações, né? A gente publicou faz algum tempo o livro Anarquistas no Sindicato, que é um debate histórico entre os anarquistas Neno Vasco e João Crispim, que se deu no Brasil. É um debate muito importante para a gente refletir sobre a atuação dos anarquistas não só nos sindicatos, mas atualmente nos movimentos sociais. É um livro que levanta várias questões que ainda são pertinentes para a atualidade. Na sequência, a gente publicou também o livro Carlo e Anita Alighieri, Vidas Dedicadas ao Anarquismo. E esse livro, né, resgata, né, a trajetória do Carlo e da Anita Alighieri. É uma trajetória muito interessante, né, de persistência e de dedicação à causa anarquista, né? Foram pessoas que foram perseguidas pela militância antifascista delas e sempre tiveram uma visão bem prática do anarquismo, né? Na sequência, a gente publicou o Pré-Anarquia, Sugestões Práticas sobre a Organização da Cidade Futura, do anarquista italiano Randolfo Vella, que inclusive era amigo pessoal do Carlo e da Anita. Esse livro aqui eu acho que é interessante para quem está conhecendo o anarquismo, porque Basicamente, ele vai falar como que funcionaria na prática, né, o período de transição e da prática do anarquismo, numa escala social mesmo. E acho que é um livro que tira várias dúvidas para as pessoas que estão começando a conhecer o anarquismo. Mais recentemente, no início desse ano, a gente publicou Memórias de um Exilado, episódio de uma deportação do Everardo Dias, que fala sobre uma onda de repressão que aconteceu no movimento anarquista brasileiro em 1919, que ocasionou a expulsão de vários anarquistas do Brasil. Everardo Dias foi um desses libertários, né, na época que foi expulso do Brasil, e nesse livro ele conta como é que foi a experiência dele e como que... Inclusive, é interessante também para entender o sistema carcerário do período e como ele foi se desenvolvendo até os dias de hoje, né? E agora a gente acabou também de publicar o livro Memórias do Exílio, do anarquista santista Manuel Perdigão Saavedra, que também foi um dos expulsos nessa onda de repressão. E ele conta já a experiência dele como anarquista aqui de Santos. Ele foi um dos que mais sofreu durante, por exemplo, a repressão à greve de 1917 aqui na cidade de Santos. Essas são as nossas publicações e as pessoas também podem estar adquirindo diretamente com a gente ou participando da Feira Anarquista de São Paulo. A Feira Anarquista de São Paulo é realizada desde 2006, né, a primeira edição. Depois teve um intervalo aí de uns 4, 5 anos, né? A segunda foi organizada em 2011, e desde então ela acontece anualmente, né? E desde a primeira edição, né, os anarquistas aqui da Baixada Santista já participam, né? A gente participou já da primeira edição de 2006 enquanto editora Opúsculo Libertário, na época, né? Mas na organização, o Núcleo de Estudos Libertários está participando desde 2018, né, além da Biblioteca Terra Livre, juntamente com o Centro de Cultura Social, né, e na época também o Ativismo ABC, né, então a gente começou a participar efetivamente da organização a partir de 2018, na 9ª Feira Anarquista. E a gente está bem animado agora com a realização dessa nova edição da feira. Ela vai acontecer num espaço diferente, né, numa escola, um lugar bem amplo. Tem quadra de esporte, tem um mini parquinho lá para as crianças, né? Inclusive vai ter várias atividades para as crianças depois desse período mais severo aí da pandemia, que a gente não estava podendo se ver pessoalmente, fazer atividades presenciais. Essa vai ser a primeira edição da Feira Anarquista presencial, depois desse período mais duro da pandemia, e vai ser então nesse espaço, que é bem interessante. Eu acho que vai somar bastante com o evento e a gente também está bem contente com a realização desse evento, que vai ter vários temas que serão debatidos, né? Como ecologia social, luta anticarcerária, educação popular, questão indígena. Eu acho que a programação está bem interessante, com vários coletivos participando, né? E fica o convite aí, se você ainda não participou de nenhuma edição da Feira Anarquista, aproveite para participar, é um dos eventos públicos de maior repercussão do movimento anarquista brasileiro, que reúne vários coletivos, várias pessoas, tanto do Brasil, de vários estados do Brasil e também do exterior. É um momento realmente único para a gente estar se revendo, se conhecendo, trocando ideias e afinando aí para futuras atividades libertárias, tá bom? Um abração aí para todo mundo. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Lutar contra o sistema é lutar pela vida, fortalecendo a insurgência na periferia. Evolução da consciência com pura e rebeldia. A não violência protege Estado e a burguesia. Como mal coxis, também não dou a outra face. Sou explosivo para as portas que não se abrem. A verdade está do lado dos oprimidos. Declaro morte à burguesia, morte ao capitalismo. Não fique em cima do muro, luta pela revolução. Com os debaixo projetando a insurreição. Estou armado com livros até os dentes, inflamando no gueto pensamentos insurgentes. Desobediente, combatente, consequente, pronto pra explodir a cabeça do presidente. Não sou pacífico, sou de luta e resistência no combate contra a hipnose do sistema. Repelho incendiário, subversivo, favelado, fazendo apologia ao levante armado. Através dos livros do gueto na periferia, leio as veias abertas da América Latina. Deus o Estado, porque sou anarquista. EZNM nos passos de uma rebeldia. Autobiografia de Malcolm X, libertação mental ao vivo do corredor da morte, múmia, buja, mal. Mortos e incômodos que atormentam os burgueses. Palavras de um revoltado entre camponeses. Kropotkin e Malcolm de Bakunin, Proudhon, ABC do anarquismo, a conquista do pão. O Lieberman do hip hop, rap e política. Sou a insurgência dos de baixo, muda a vida. Sou anti-estado, anti-tirania, socialismo libertário. Minhas perspectivas, insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Uma mente aberta para a consciência crítica jamais será refém da hipnose capitalista. Pega a visão lapidada, sabedoria ancestral do rap combativo, a literatura marginal que flama os pensamentos dos insurgentes da quebrada, que rompe os grilhões da mente aprisionada. Leia, estude Boaventura, Mengembe, Stuart Hall, Borger, Paulo Freire, Salverizar o sul contra a tirania dos de cima da diáspora, Atlântico Negro, necropolítica, pedagogia do oprimido para os de baixo é uma arma, quanto dente como diário de uma favelada. Carolina de Jesus, exemplo pra rapa, assim como Angela Davis, Rosa Parks, Dandara, Ferrez, Sacolinha, Sérgio Vaz, Mano Cax, manual prático do ódio, graduado de marginalidade, literatura, rua, não temos muito tempo. Leia Judite, quadros de guerra, Tormento, Graciliano, Ramos, memórias do cárcere, Palmo, mal-estar da pós-modernidade, ensaio sobre a cegueira, José Saramago. Viva a potência subversiva dos de baixo, se inspire em que? Diário de motocicleta no manual do guerrilheiro, Urbano Marighella, no anarquismo e a revolução negra, todo poder ao povo, panteras negras, a educação popular, escritores comprometidos com a história dos de baixo, dos oprimidos, Eduardo Galeano, Milton Santos, Pablo Neruda. A vida só muda com resistência e luta, elementos inflamáveis, somos um povo forte, nos passos de uma rebeldia, nossa potência é o hip hop. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto. Armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda vida. Bom, meu nome é Antônio Carlos, eu sou do Centro de Cultura Social. O Centro de Cultura Social, ele surge como um remanescente das ações dos trabalhadores lá do início do século passado, né? O milênio passado. Esses trabalhadores, eles vinham desenvolvendo uma intensa ação educativa e cultural nos sindicatos e perceberam, em um determinado momento, que era necessário criar um organismo e um espaço específico para isso. Ele é remanescente de ateneus, de uma série de outros centros de cultura que existiram pelo mundo no mesmo período. Ele funciona até a ditadura varguista, fecha, vai reabrir novamente pós-ditadura varguista, fecha de novo, né, numa outra ditadura. E, finalmente, ele reabre agora nessa última edição, em 1985, no Brás. E do Brás ele migrou, né, para várias regiões de São Paulo até chegar onde está hoje, aqui na Rua General Jardim. Eu sou professor de História da Rede Pública Estadual, tenho 57 anos, sou talvez a geração mais antiga que hoje esteja no Centro de Cultura, em termos de tempo, né? Eu cheguei no Centro de Cultura com 20 anos, eu ainda era um punkzinho bem nervoso, mas pouco informado, pouco educado pelo anarquismo, mas já também produzindo fanzine, fazendo fanzine, dentro do movimento punk já tinha uma característica diferente. O Centro de Cultura me ensinou, né, pelo autodidatismo mesmo, uma série de outras características, me deu uma série de outras características em termos de educação e possibilitou, e isso me faz sempre pensar que o punk foi a minha primeira universidade, mas o Centro de Cultura foi a minha segunda universidade. Não só por isso, por essa coisa do autodidatismo e aprender, mas pelo público, né? As pessoas que vinham falar no Centro de Cultura, as pessoas com quem a gente tem oportunidade de conviver, que são, né, professores bastante renomados dentro da academia, e que você convive com eles no Centro de Cultura dentro de uma relação diferente, né? Você não é um aluno do cara, mas você está ali para questionar, para ouvir, para aprender, mas também para questionar esses professores. É um pouco minha história nesses anos todos, se misturam tanto quanto com a história do Centro de Cultura. Depois tem um outro momento aí que chega uma galera anarcopunk, e aí também traz, acho que, uma série de elementos muito importantes para o Centro de Cultura e para o anarquismo, né? Uma galera que já vem com uma série de outras pautas diferentes, com um comportamento também diferente, e isso revitalizou, acho que, o anarquismo, não só no Brasil, mas o anarquismo no mundo. Trouxe elementos assim muito contemporâneos, né, de questionamento à sociedade e de organização em frente a essa sociedade, né? Lógico que se a gente pensar o anarcopunk no Brasil e pensar o anarcopunk lá na Europa, o CRES já está lá 10 anos antes, pelo menos, produzindo, fazendo coisa extremamente interessante. Então, é um pouco disso tudo que me leva a me apresentar dessa maneira, né? Sou pai, sou avô. Isso é uma característica importante para mim, porque minha família também é extremamente importante nesse processo. E sobre as feiras, acho que as feiras anarquistas, acho que elas surgem como uma tentativa, né, de reunir pessoas diferentes que têm algum tipo de produção para conversar, para trocar, para inclusive para também comercializar alguns produtos que esses grupos produzem. As pessoas, infelizmente, elas têm algumas ideias de que tudo no anarquismo é gratuito. E, na verdade, não é gratuito, né? A gente ainda vive numa sociedade capitalista. O ideal é que tudo fosse muito mais coletivo, muito mais autogestionário, mas na prática não é assim. E a imensa maioria dos grupos que eu conheço e que participam, eles não usam esse dinheiro em benefício próprio. Então, são sempre grupos que vendem materiais para produzir mais materiais, né? Então, o Centro de Cultura, por exemplo, quando a gente começou a produzir livro aqui, nós fizemos vaquinha do nosso bolso para editar os primeiros. E ninguém pegou de volta o investimento que fez naquilo ali, né? Simplesmente ficou e acabou. E aí, dali, o dinheiro de um livro gerou outro livro, que gerou outro livro, né, e vem as camisetas, e tudo isso também a gente acaba usando para tentar manter o espaço, né, porque o espaço tem um custo. O espaço tem um custo pessoal em termos de trabalho, né, várias pessoas têm que estar aqui antes da palestra para limpar, para deixar preparada para as pessoas que vêm nos visitar, que vêm participar das atividades, mas também tem o custo financeiro, né, que é abrir o espaço, pagar as contas todas que tem. Então, a feira ela também contribui muito para isso com os grupos, né? Porque eles acabam nessa relação, infelizmente, comercial capitalista, também tendo recursos para poder manter as suas próprias atividades. De outra forma, talvez não fosse tão tranquilo. Então, as primeiras feiras, elas, é lógico, vão começar menores e mais tímidas, e elas vão crescendo, né? Acho que quando elas começam a ocorrer com mais frequência no Tendal, pelas próprias características do espaço, ela cria condições para um número maior de pessoas estarem expondo, mas também um número maior de atividades estarem ocorrendo, né? Então, o fluxo de pessoas é muito interessante, e a troca dessas pessoas, né? E não são só pessoas do Brasil. Ali no 2013, por exemplo, a gente praticamente tem uma... Se a gente fosse contar todos os países que estiveram presentes na feira, a gente tem quase que uma reunião da Federação Anarquista Internacional no Brasil, né? pessoas da Europa, pessoas da América Central, pessoas da América Latina, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da África. Então foi muito legal isso aí, né? E uma dessas reuniões, inclusive, foi feita dentro do Centro de Cultura, que era o espaço naquele momento que era possível pela sua própria localização. Então acho que o Centro de Cultura, a feira tem isso, né? Ela reúne pessoas de diferentes regiões de São Paulo, de diferentes regiões do Brasil, mas também traz algumas pessoas de fora do Brasil que contribuem com materiais, com leituras de mundo que às vezes a gente não teria acesso aqui. Acho que isso é extremamente interessante na feira, né? Essa troca, E é muito maluco, né? Às vezes você vai reencontrar na feira pessoas que você viu em algum momento de atuação militante, né? Seja como professor, seja como morador da periferia, seja como estudante universitário, seja lá como for, e você reencontra essas pessoas, né? E é muito legal ver que algumas delas ainda continuam na luta, outras escolheram outros campos de atuação, que não mais o anarquismo, mas ainda mantém alguma proximidade. Então acho que essas coisas elas são muito importantes para a feira, né? A feira é um espaço de encontro de pessoas, é um espaço de troca de informação, de troca de ideia, é um espaço de aprendizado muito grande, né? E é uma pena que a gente acabe só tendo condições de fazer uma por ano, né? O ideal seria se a gente tivesse condições de fazer mais vezes durante o ano. E também é legal porque começa por São Paulo, mas aí começam a ocorrer feiras também em outros estados do Brasil. E isso é bacana, né? Porque é a mesma experiência que eu acho que a gente tem aqui, é a experiência que esses coletivos acabam tendo nesses outros espaços. Então, nós estamos na 12ª edição da feira. A do ano passado ela foi totalmente online, né? E foi bastante complicada para nós. Acho que os grupos que organizam, que é o Centro de Cultura, o NELCA e a Biblioteca Terra Livre, na conversa que a gente teve da avaliação, ela deixou muito a desejar, exatamente porque as pessoas não têm essa interação de estar presente, de conversar, de bater papo, de comer junto, de tirar fotografia, de ter uma relação que vai além desses momentos da militância também, né? É um momento de militância, mas ali a gente consegue extrapolar isso aí. É rever amigos mesmo, né? Alguns amigos muito antigos com quem a gente em algum momento perde o contato ou não tem esse contato de proximidade como a gente consegue ter com outros companheiros. Então isso é um aspecto interessante, né? Que eu acho que é legal. E o legal, assim, agora a gente vai tentar um outro formato, né? Não tão diferente, mas por ser um outro espaço, é uma incógnita também, né? O que a gente vai conseguir ou não fazer, como que as pessoas vão reagir ou não dentro dessa nova possibilidade, e como que a partir daí a gente consegue também pensar outras coisas pós-feira, né? Porque a feira também acaba sendo esse momento de possibilidade de combinados, né? De vamos tentar aproximar esse, vamos tentar juntar aquele, vamos tentar fazer mais atividades juntas, então isso é bem bacana, né? Então a feira é isso, né? É uma continuidade de uma situação como essa, mas com um número bem maior de pessoas, né? Numa escala bem maior. Mas é ali também que as pessoas vêm e tomam contato com aquilo que cada grupo tem produzido. Então assim, acho que falando só da questão da feira, acho que é isso, né? Acho que espero que todos e todas que se inscreveram tenham sido contemplados, espero que ela ocorra da melhor maneira possível e que outras feiras venham, né? E que em outros lugares a gente também consiga fazer outras feiras para ter esse intercâmbio e essa troca cada vez maior entre os anarquistas, até a gente pensar em organizações federativas que criem condições da gente também melhorar a nossa própria organização do movimento, tanto no nível local, como no nível regional, como né, no nível nacional e daí para frente. É isso, eu agradeço. Século 21, tempos de mudança. Para quem tem sonho, expectativa e esperança, é o que alimenta nosso cotidiano. saúde, cultura, lazer, um bom trampo, uma merreca no bolso pra fazer um rolê com as pessoas que amamos, que nos dão prazer. Esse é o sonho da coletividade, mas temos que entender nosso papel na sociedade. Estamos inseridos no sistema capitalista e todos nossos anseios passam pela política. Organização social, preços, alimentos, a saúde, a educação, o esporte, o emprego, o saneamento básico, a divisão de terra, o transporte, a segurança, a valorização étnica, a moradia, a creche, o lazer. Tudo depende de quem está no controle do poder. A política é a arte de construir bem coletivo. Somos seres pensantes, ativos e políticos. Voto, eleições, democracia representativa é uma manipulação que fortalece os parasitas. Representantes da burguesia e do capital. Oprimido não se iluda com o período eleitoral. Esse é um processo alienatório. Pro trabalhador, pro excluído é retrógrado. Não deposite confiança em representantes comprometidos com a ordem da classe dominante. A política está inserida no dia a dia. O poder é o povo, o povo unido é vida. Ressignificar a política, se organizar popularmente, boicotar as eleições é dar um passo à frente. Então temos que ser unidos, solidários e ativos. Construir um povo forte é o nosso princípio. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Um povo forte, organizado e esclarecido é precursor do seu próprio destino. Voto, eleições, nada disso nos ajuda. O que muda? A vida realmente é só a luta. Esse é nosso estandarte de guerra, inspirado na luta por moradia, por terra, na luta do camponês, do operário, na luta das organizações de bairro, nas resistentes rádios comunitárias, nos coletivos de inspiração libertária, na luta dos povos da América Latina, favelado, marginalizado, quilombola indígena, na luta dos indignados do Brasil, da consciência negra, da desobediência civil, do movimento feminista, dos LGBTs. Unidos somos fortes, divididos no queremos. A precariedade na periferia é evidente. Não podemos aceitar os estados pacificamente. Nossos direitos se conquistam na base da rua, boicotando as eleições e movimento de ruptura. Com o governo, com o partido e com o patrão, é na combatividade que se conquista a emancipação. Em ação direta, em unidade, resistência periférica, em combate. Na horizontalidade, contra o autoritarismo, contra a computação, contra o assistencialismo. Somos da outra campanha, somos anticapitalistas. Autonomia de classe inspirada no movimento zapatista. Lutadores que compõem a resistência latino-americana. Democracia de base consolida nossa aliança. Se você se identificou, multiplica sua militância. Vamos construir um povo forte com a outra campanha. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Oi, meu nome é Vitor, eu sou da Biblioteca Terra Livre e, bom, eu sou militante da Biblioteca Terra Livre já faz um tempinho, né? Já é desde 2012 que eu tô por lá e também sou do cursinho Livre da Norte, né? Sou professor de História, dou aula em escolas e dou aula também lá no cursinho e... Estamos aí, né, na militância já há algum tempo. E, bom, a biblioteca, a história da biblioteca, na verdade, ela é bem anterior à própria, o coletivo Biblioteca Terra Livre, né? Antes de ser biblioteca, ela era o coletivo Terra Livre. Foi um coletivo que surgiu a partir do encontro de alguns militantes do movimento... da Ação Global dos Povos, né, que foi aquele movimento que organizou os protestos no começo dos anos 2000, aqui no Brasil, né? Tiveram protestos no mundo inteiro, em Seattle, em Gênova, enfim, e que marcaram aí contestações contra políticas do neoliberalismo, né? E que tinham sofrido, na verdade, bastante influência das mobilizações em Chiapas, né? Do Exército Zapatista de Libertação Nacional. E acho que a biblioteca, né, no caso, ela vem dessa história do coletivo Terra Livre, e esses militantes, eles vão então buscando, vão se reconhecendo, vão se encontrando, e eles acabaram criando esse coletivo que vai organizar uma série de atividades, e uma dessas atividades foi justamente a primeira Feira Anarquista, né, de São Paulo. Isso nos idos de 2009, se não me engano. O coletivo ele continuou a existir por um tempo e produzia também uma revista, né, que era a Protesta. E foi lançado alguns números dessa revista, e o coletivo ele foi diminuindo um pouco as suas atividades, cada militante foi tomando seu rumo, e ele veio a parar de existir, né? Deixou de existir. E o coletivo ele ressurge dentro de um outro contexto já, né? Dentro do espaço que chamava-se Ai Carmela, que é aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Esse espaço ele era gerido por vários outros coletivos, o Centro de Mídia Independente, o MPL fazia também reuniões ali, e dentro desse espaço a biblioteca tinha um lugar ali, né, onde a gente colocou o nosso acervo, então, e já surgiu como uma biblioteca. Era um espaço bem grande, né, mas difícil de ser gerido. Havia alguns problemas de infraestrutura, e também a gente, para pagar o aluguel, tinha que fazer várias atividades, né? Shows, eventos que tinham que produzir comida para vender, para bancar, né, todo aquele espaço, e a gente acabava não conseguindo fazer o que a gente queria fazer como uma biblioteca, que é ser só uma biblioteca, né? Tentar fazer circular as ideias, os livros, fazer com que as pessoas pudessem frequentar o acervo, fazer grupo de estudos, e a gente não estava conseguindo, não estava tendo perna para isso. Né? E por conta disso, a gente resolveu tomar uma decisão, que era sair do espaço Ai Carmela e alugar uma sala, né? Uma sala que era muito menor do que a gente tinha no espaço Ai Carmela, só que era uma sala onde a gente podia pagar um aluguel, né? Um aluguel pequeno, mas que poderia ser cotizado ali com os militantes da biblioteca, e a gente conseguir fazer algumas atividades que a gente queria, foi o que a gente conseguiu fazer, né? Naquele momento, então, os grupos de estudos eles começaram a voltar a funcionar com maior intensidade, né? O grupo de anarquismo e geografia, de educação e anarquismo, de movimento operário. E aí começaram a surgir vários grupos de estudos, e foi justamente nesse contexto aí que eu acabei conhecendo a biblioteca, né? Na realidade, assim, eu chego através da biblioteca porque eu estava na estante virtual vendendo alguns livrinhos, assim, bem artesanais, assim, né? E a biblioteca saca quem me pergunta quem eu era, e aí a gente marca um dia de se encontrar. Eu, naquela época da biblioteca, quem era o Adriano e o Rodrigo Rosa. E aí eu vou conhecer a biblioteca. Quando eu conheci a biblioteca, assim, achei fantástico o projeto, muito bom, assim. E aí eu começo a frequentar as atividades, os grupos de estudos, o cineclube. Porque daí o que começou a acontecer? A biblioteca, ela não é só um espaço dos livros, mas é um espaço de produção cultural, é um centro de memória, né? É uma forma de divulgar a memória anarquista, e eu comecei a frequentar essas atividades até incorporar ao coletivo. E aí no ano de 2011, a biblioteca resolve fazer a segunda Feira Anarquista de São Paulo, né? E aí foi a primeira feira que eu participei e a segunda feira de São Paulo, né? E desde então eu venho frequentando a maior parte das feiras, só não fiz parte de algumas feiras de 2018, se não me engano, foi que eu não consegui participar. Mas de resto eu participei de todas, né? E o espaço da feira é muito, muito legal, né? Então, 2012, 2013, 2014, 2015, né? Até o ano de 2022 agora que a gente vai voltar a fazer o modelo presencial, né? Porque no ano passado a gente fez o modelo online por conta da pandemia, que foi terrível, assim, uma coisa horrível, porque acho que ninguém aguentava mais a coisa de ficar vendo live e aquela coisa da tela, e eu não tava aguentando, não conseguindo acompanhar todas as atividades, né? Enfim, e ainda bem que a gente vai conseguir voltar a fazer a feira presencial, que vai ser ali na escola Amorim Lima, no Butantã, né? Uma escola municipal. E a feira é um lugar importante, porque é um momento onde a gente busca, né, se concentrar todas as editoras anarquistas que a gente conhece, que são parceiras, que tem projetos que são importantes para a formação mesmo da militância, mas também para a divulgação do anarquismo, das ideias libertárias, né? E é um momento também onde a gente abre para as pessoas proporem atividades, né, como teatro, apresentação musical, debates, rodas de conversa, oficinas, exposições também, porque a gente pede para as pessoas também colaborarem na feira, mandando cartazes, né, com alguns temas, e aí a gente expõe esses cartazes, essas produções que são nos enviadas, né. E bom, então é um lugar muito rico para a gente acabar conhecendo o que é produzido no movimento anarquista hoje, mas também fundamentalmente conhecendo as pessoas, né? As pessoas que produzem isso, porque o anarquismo, acho que tem disso, né? Quem produz é a própria pessoa que trabalha, né? Então não tem uma separação entre aquele que produz e aquele que consome aquilo que está sendo produzido. Enfim, é algo que é imbricado, né, uma coisa na outra. Então acho que isso é legal, isso é importante da gente ressaltar. E, bom, uma das feiras assim, que mais me marcou nesse momento, obviamente, foi 2013, assim, 2013, 2014, 2015. Essas três feiras assim, foram muito importantes por conta do contexto, né? O contexto político ajudou a gente a disseminar, né, as ideias anarquistas com uma maior força, assim, as ações, né, como de caráter de ação direta, estava muito em pauta, né, tanto nas manifestações quanto na própria forma de se organizar. Vários coletivos começaram nesse contexto, né. A gente teve também as ocupações das escolas, né, e isso trouxe bastante militantes jovens, né, para o movimento anarquista, renovou bastante, atualizou as discussões que a gente vinha fazendo e que a gente incorpora isso hoje, né? Acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que a feira, ela tem essa importância, né, de fazer o link entre o passado e o presente, né? O passado porque é uma atividade que os antigos sempre fizeram, né? É uma atividade que a gente continua fazendo hoje, mas entendendo que a gente está num outro momento, né? Um momento onde a cultura está muito mais mercantilizada do que foi nos anos 20, né? Nos anos 30, e tentando aí criar uma cultura que seja também uma cultura de resistência, né? Então acho que a feira tem um pouco esse caráter. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Lembrando a todos, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro.